Tô no dock da nave, sentido zona leste. Busque te mais chave, sigo carburando o back. Contando de placo, correndo de break. Bolso tá quadrado, tô no jet com os moleque. Eu já perdi a conta de quantos que duvidaram de mim. Já nasci pronta, Deus que apontou a estrela pra mim. Vai ter que se acostumar, vai ter que me aplaudir. Bota no Spotify a tal da Nath MC. Apetite que corre no meu sangue. Tentaram me enterrar, esqueceram que eu sou semente. Esforço dobrado para aqueles que não lambe. Meu sonho nunca dorme, eu tô sempre no batente. Tudo é vai e volta, a vida é igual bumerangue. Cuidado com o que pensa, que sua vibe não mente. Na vida e na linha, cê sabe que é vários punches. Cê rima que cês quer, a mãe tá com várias no pente. A música é meu mundo, eu tô sempre ouvindo rap. Sempre trabalho duro, eu tô sempre ouvindo rap. Madruga no estúdio, caneta pra não chapar. Sempre ouvindo rap, pra alegrar a rapa. A música é meu mundo, eu tô sempre ouvindo rap. Sempre trabalho duro, eu tô sempre ouvindo rap. Madruga no estúdio, caneta pra não chapar. Sempre ouvindo rap, pra alegrar a rapa. Sempre ouvindo rap, sempre ouvindo rap. Sempre ouvindo rap, pra alegrar a rapa. Sempre ouvindo rap, ouvindo rap na minha mente, vários flow. Cada beat que eu rimei, minha alma se renovou. Assim me sinto viva, meu coração na batida. O rap é a trilha sonora da minha vida. A música é meu mundo, é aonde eu me encontro. Tenho paz, respiro fundo, aumento o volume e pronto. Eu danço, eu canto, deixo o som me levar. Boto fone no ouvido e começo a relaxar. Trampo atrás de trampo, estúdio noite e dia. Pra que a música não morra, canetada e melodia. Se falarem que foi sorte, foi alguém que não sabia. Essa porra é minha vida, ritmo e poesia. A música é meu mundo, eu tô sempre ouvindo rap. Sempre trabalho duro, eu tô sempre ouvindo rap. Madruga no estúdio, caneta pra não chapar. Sempre ouvindo rap, pra alegrar a rapa. A música é meu mundo, eu tô sempre ouvindo rap. Sempre trabalho duro,